meios externos, a metodologia do trabalho, que vai falar um pouco sobre a área geográfica do estudo e a natureza e fonte dos dados utilizados, os resultados de discussões, que eu coloquei algumas tabelas com valores e contatos e a conclusão do trabalho. Bem, como introdução, o artigo ele traz primeiro um breve histórico e a situação atual de como se encontra o país em relação às secas. Ele diz que por mais que o Brasil tenha uma grande reserva hídrica e quase 90% do seu território receba chuvas abundantes durante o ano, a oferta de água ela é de forma irregular, principalmente no semiárido, já que as condições geográficas, econômicas e sociais geram graves problemas de acesso à água, e onde cerca de 67% das famílias não têm acesso à rede geral de abastecimento de água. No estado do Ceará, as ações governamentais que fizeram durante um longo processo de gestão de recursos hídricos, a de açudes e barragens. Então, eles pensaram na introdução de tecnologias sociais como o sistema de cisternas de placas, que vem sendo executado como um modelo para a convivência no semiárido. De acordo com Medeiros, Neves e Silveira, o acesso limitado à água compromete a segurança hídrica, a saúde das famílias e o próprio sustento por meio da produção de alimentos. Além disso, fere o exercício pleno da cidadania, pois alguns mecanismos começam a tratar a água, que é um direito fundamental do ser humano, como uma moeda de troca. Então, o artigo começa a trazer dados sobre essa proposta de inclusão das cisternas de placas. A proposta de construção de cisternas para captação e armazenamento da água da chuva, a fim de garantir o acesso à água para o consumo humano das pessoas localizadas na zona rural semiárida brasileira, foi elaborada durante o encontro paralelo à terceira convenção de combate à desertificação e à seca da Organização das Nações Unidas, que foi um evento ocorrido em Recife no ano de 1999, no qual foi elaborado um documento chamado Declaração do Semiárido, onde o principal objetivo era a sustentabilidade da vida no semiárido, e onde se criou a articulação do semiárido brasileiro. Lembrando que a pesquisa que foi realizada nesse artigo foi feita no ano de 2015. A implantação de cisternas de placas promove a redução da desigualdade social e o aumento da coesão social, na medida em que garante direitos fundamentais aos mais vulneráveis, que facilita a fixação do homem na região, evitando assim o êxodo rural, além de garantir às famílias novas formas para o desenvolvimento de uma agricultura rural sustentável. Bem, aí o artigo começa a trazer algumas metodologias do trabalho. Os dados utilizados eles foram obtidos através de diversos órgãos do Governo Estadual de Obras Hídricas, da Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. Foram utilizados valores de investimentos de 2015 por unidade, o valor do custo de operação e manutenção, a quantidade de cisternas de placas construídas no ano de 2015 e a tarifa cobrada por metro cúbico de água coletada por meio de carro-pipa, que era em média de R$ 14,05. Como resultados e discussões, eles perceberam que a quantidade de cisternas construídas aumentou durante o período de 2011 até 2015, como pode ver, de 2011 foram 139 municípios beneficiados começar a financiar esses investimentos fica complicado por causa do alto valor para a construção. E como conclusão, o artigo diz que os resultados eles tendem a colaborar com as políticas públicas executadas pelo governo a fim de uma melhor gestão do projeto, para que se possam impactar a viabilidade sobre o ponto de vista financeiro e econômico dos investimentos aplicados, tendo em vista a capacidade de gerar benefícios diretos essenciais, como suprimento de água de boa qualidade, embora em quantidades limitadas, além dos benefícios indiretos de grande importância, como a redução da mortalidade infantil e do êxodo rural. Ela concluiu no artigo que esse projeto, por mais que tenha essa intenção de beneficiar, existe a necessidade de várias modificações, porque visando a viabilidade econômica e financeira do projeto, os custos eles acabam sendo maiores que os benefícios. Então, é necessário algumas modificações para que esse projeto consiga atingir mais municípios e mais estados do São Ceará. É isso. O leite era manual, então não era através de ordenhadeira. de ordenhadeiras, o armazenamento do leite também não tinha como se tem agora, o transporte, laticínios também não se tinha antigamente como agora. Então foi uma cadeia que cresceu no decorrer do tempo através da implementação da tecnologia. Bem, então os objetivos do trabalho foi diagnosticar propriedades leiteiras, levantando suas forças e fraquezas. E por um segundo momento, a partir dessas análises, propor melhorias inerentes ao levantando e necessidades através de abordagens técnicas. Bem, então, essa análise foi realizada em outubro e novembro de 2006. Foi uma pesquisa exploratória e descritiva. Então, eles foram a campo coletar esses dados através de perguntas e de questionários, e depois desse tipo de pesquisa eles foram compreender e interpretar o comportamento dos indivíduos, no caso seria os proprietários, e quantificar esses dados das coletas. Então, como um todo, eles foram lá, pesquisaram, viram a realidade e levantaram, quantificaram o que necessitaria para se ter uma melhoria desses proprietários. Então, foram 22 propriedades de produtores de leite bovino, leite bovino, e o método foi análise SWOT, que se consiste em você, o ambiente interno, no caso da fazenda, você pegar as forças e as fraquezas da fazenda, e no ambiente externo levar isso para um outro ambiente, para você ver as oportunidades e ameaças que isso interfere dentro da sua produção. Então, os dados e resultados. A média de idade dos produtores era de 50 anos, a escolaridade era em média no ensino fundamental incompleto e médio, e a média de propriedade era de 25 hectares, sendo que 65% das áreas eram mecanizadas dentro dessas hectares e 30% destinada para a produção de alimento para os animais. E se tinha uma produção mensal de 11 mil litros de leite. Então, se você fazer isso com uma calculadora, dá uns 360 litros por dia, que essas propriedades produziam. Então, na primeira análise, que era a análise interna, que era para você observar os pontos fortes e os pontos fracos, eles trouxeram os pontos fortes como a mecanização da fazenda, a estocagem de armazenamento de alimento, e os pontos fracos, a baixa disponibilidade dos bebedouros para animais, arranjo físico. Então, eles constataram que, independente dos pontos fortes, ter os pontos fracos, eles abaixavam esses dados. Por quê? Porque não se tinha um manejo adequado, tinha uma grande quantidade de animais, mas não eram animais geneticamente especializados na produção de leite. Não se tinha um ambiente adequado para o armazenamento do leite. Então, isso acabou influenciando nos pontos fortes das propriedades. E os dados externos que eles verificaram a partir disso, como seriam as oportunidades e as ameaças, eram as oportunidades que tinham com as melhorias. No caso, era agregar valor ao produto por meio do processamento do leite, com instalação de agroindústrias na propriedade, um laticínio para fomentar a compra do leite com característica específica, com gordura, proteína, ou ainda uma ameaça específica de animais. E Então, se você melhorar isso dentro da sua propriedade, você tinha uma oportunidade melhor para crescer a sua produção. E as ameaças que tinham dos fatores externos era o que até o professor falou mesmo. Como se tem poucos laticínios, muitas vezes ele dá o preço, infelizmente, ou você vende ou você perde a produção. Então, as ameaças externas eram o aumento do custo de produção, o aumento na importação de laticínios, doenças, que, como a gente viu, a escolaridade, muitos tinham somente a escolaridade de ensino fundamental, então não se tem ainda uma, como posso dizer, uma informação maior em relação a tipos de doenças e também o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Então, muitas dessas fazendas que eles se observaram não se tinha uma higiene adequada na produção do leite. Muitas vezes as vacas não se tinham limpeza na hora da ordenha, a localização onde elas estavam com o armazenamento do leite não era adequado. Então, esses são os fatores externos e internos que ameaçavam. E eles deram a sugestão de melhorias, que era, no caso, pela falta de controle, gerenciamento dentro da fazenda. Então, você poderia implementar planilhas para você quantificar a quantidade de leite que você estava produzindo. Também problemas, há vários problemas diversos também, no caso dos controles zootécnicos, do manejo em especial, não se tinha uma alimentação adequada para os animais. Então, com a sugestão de melhorias, você fazer silos, fazer uma alimentação que suportasse as necessidades dos animais. Então, eles concluíram que os gestores, no caso os produtores de leite, não têm uma visão ampla dos pontos cruciais de sua propriedade e atividade leiteira, como exemplo, os controles necessários, como zootécnicos, manejo e digestão. Então, muitas vezes os produtores têm uma mania de virar rotineiro e eles não conseguem observar os problemas que está tendo. Muitas vezes falta de manejo correta, os índices zootécnicos da fazenda, você não está produzindo para ter uma renda positiva no final. Então, assim, as análises elas tiveram um objetivo alcançados e serão esses índices, eles principalmente vão contribuir para a profissionalização da atividade leiteira no Brasil.